1-8-8-8, desça para 2.506, foi para o serviço 366, autorizado a sinal da RNAVE, reporte estabilizado. Para estabilizado, 2.500.3 MMS. É 31178, voe direto serviço 366. Serviço 366, tá? 31178. 3178, desça para 2.506. Autorizado ao final do nave para 10, reporte estabilizado. 2.500, reportar estabilizado ao final do RNAV para 10. 24298, desça para 4.010. Admissão no 0, no 2298. Paulo Salvador, é o T3305, pushback, funcionamento no T5. Autorizado, T3305, chame pack. Gol no 888. 888, chame torre 1 no 8, decimal 95. 845, boa. That's 11, turn right and call ground 121, decimal 9. 119, first flight, Europa 094. Ground, Europa 094, runway back 8. Alpha 084, move attack to Alpha, call back to Fire Taxi Juliet. Fire Alpha, call you back before Juliet, Europa 094. Aí Salvador, gol no 888, passou 372, embaixo travado, visual, boa. Gol no 888, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 099. Vive pouso, gente. 6224, informação Papá, autorizado Aracaju, via rota do plano de voo, nível 190. Pistão 0, curva esquerda, saída Conde, transponder 5167, controle 120, décima 8. Aracaju, rota do plano 190, e agora pista 10, curva esquerda, saída Conde, 5167, Sana, controle 208, pista 6224. Eu estou achando a minha 224, chama para o pushback a Sana. Chama o pushback a Sana, chama a 224. Para o Instagram, boa noite, Azul 4959, que a gente vai papar. Azul 4959, papá confere, para ele é o autorizado, nível 140, via rota do plano de voo. Sai da Coral, pós-decolagem, curva à direita. Transpondeu 0260, controle 120, décima 8. Autorizado 140 para Ilhéus, decolada arranjada com partida lateral, primeira curva direita, acima 0260 e o controle 1208, azul 4959. Correto, azul 4959, chama para o pushback acionamento, parte 3. Camarada. Próximo Juliet, Europa, Via 94. Que Europa 084, clear Juliet, April 1, gate 10. Juliet, April 1, gate 10, Europa, Via 84. No solo 215, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, 888. 3305, táxi autorizado até o ponto de espera da Pistão 0 via Patimon e Índia. Próximo ao ponto de espera 218, decimal 95, quer negar 105. Gente, autorizando Patimon e Índia, ponto de espera da 10, do ajuste 05. Bono 888, autorizado táxi via Alfa Kilo, mantém a posição na saída do Pat 3, aguardando a posição. Alfa Kilo, sempre mantém a posição, Pat 3, Bono 888. Solo Azul 5001, não sei se está passando. Aguarde 5001. Aguarde. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 089. Pouso autorizado, pista 10, TA3, 178. Reduza para aproximação, segue Airbus 320 da TAM, 140 nós de Ground Speed, a meia dúzia de milhas da TAM. Fecha do Dino Azul 42, 98. Bono 888, para confirmar, né, minha dúzia Lima, posição está liberada no Paz 3. Ciência, estou minha dúzia Lima, 888. Azul 5001, preocupado? Preocupado, 5001. Azul 5001, autorizado para Guarulhos, via Upazulu 10, Papa Alfa Índia, Umbad, Upazulu 44, Pagog, nível 320. Saída Dael, transição Motiva, curva à direita após a decolagem. Transponder 5162, controle Salvador 120, décima 8. Gente, o 5001 foi sobre o modulado, poderia passar para o capacete da aerovia, para o Zulu 10? Para o Zulu 10, Papa Alfa Índia, Piraí, Umbad, para o Zulu 44, Pagode, a rota. curva à direita após a decolagem da pista 1-0, a saída é da EL, transição ótima. Transponder 5162, controle Salvador 120 decimal 8. Transição azul 5001, autorizado Salvador para Guarulhos, interceptor do 10. Aí intercepta a. Aí tá aí, Papa Alfa Índia, um base, autorizado 14, Pagode. Saída seria a Dael, mostra a primeira curva direita, transponder 5162 e controle 120, décima 8, ajuste 5001. 5001 após a posição BAD, aerovia Epezulu 44. Epezulu 44, azul 5001, certo. Correto, agora o 5001, no chame para pushback acionamento. Certo, 5001. Boa noite, eu sou 305, ponto espera da 0, próximo. Então 3305, boa noite, mantenha a ponta de espera. Gente, mantenha a ponta de espera, 3305. Então 3178 no solo, 19, libere a direita, chame solo, 121, décimo 9. 119, liberando a direita agora, já. Boa noite, é o TAP 3178 Libra. TAP 3178, Alfa Juliette, remota 14, despacho 1. Alfa Juliette, remota no 4. 0 grau, 08 nós. Autorizado pouso, pistão no 0 azul, 4298. Então 3305 autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Autorizado a alinhar e manter, alinhado, 4298, solo 121, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, 5429. Salvador, Oxenai 6224, motorista, pushback a planeta. Autorizado, Oxenai 6224, chame para o TAC. Autorizado, 6224. 5, reposto na final do segmento internado. Após o TAC, boa, 7233. 66, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 12077, information course Alpha. Ready to copy. Condor 077, we are ready in about 10 minutes and anytime ready to copy. Respond to 077 about 10 minutes, to copy. We are ready for engine start in about 10 minutes, but we are ready for complete clearance anytime, Condor 077. Okay, Condor 077, clear to Echo Delta, Delta Foxtrot, via flight, plane route, flight level 330. Runway 10, after departure, left turn, Puka departure, and Aru transition. And then, you go confirm your flight plan route. Squawk 5164, Sabota departure 120.80. That is copied, Condor 077, clear destination, Echo Delta, Delta Foxtrot. Flight level 330, out of runway 10, we do a left turn, Puka departure, confirm Alpha Romeo uniform transition, squawk 5164, flight plan route and airborne frequency 120.8. Condor 077, read back correct, come ready to push and start up on gate 11. Condor 077, we call you back. Serra Vitor 3, 66, Bruno 970. 970, chame turno 1 no 8 decimal 1. 1815? 89? 1895, velho. Gol 1970 no final. Gol 1970, boa noite. Final da pista 1-0, confirme já visual com o campo. Ainda não, negativo. Gente, reporte quando visual. Gol 1970. Depois para gol 1970. Zero avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 110 graus, 099. Autorizado pouso 10, gol no ar, 70. 324 visual com Boeing da Gol final da 1-0. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0, Xané 6224. Azul 5001 na posição 1, no puxo 10 para dentro. Posição 01, autorizado, chama o táxi, Azul 5001. Autorizado, 5001. Alfa 868, identifique, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 025. 3.305, chame o centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 8. 1970 no solo aos 29, libere a direita, chame o solo. 121 na decimal 9. 29, gol 970. Gol 970, tá livrando? Bola 970, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa chamante da Juliette, gol 970. Xené 6224, autorizando a decolagem à pista 1-0, vento 1-0 graus, 09 nós. Xené 6224 decolado ao 31, chama agora o controle, 120 decimal 8, deu bom voo. 108, obrigado, boa noite, o melhor da Marcelo 240, bom dia, 0 na ponta. O 1723, identifique, foi direto para o serviço 368, e desça para o nível 050. Salvador, boa noite, Xené 6224. Xené 6224, contato radar na decolagem, suba ao nível 190. Saída Conte. 190, pode ir lá, Conte, 6224. Direto Conte, 6224. 2, livre táxi, voo 970. Azul 5001, no preço ponto fora da 10. Azul 5001, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 110 graus, 099. Livre a alinhar e decolar na 10, azul 9001. Uno 868, desça para 2510, ajuste no 0 no 5, autorizado ao final do procedimento das naves, pistão no 0, reporte de estabilização. 2510, ajuste no 0 no 5, autorizado aí nave no 0, Uno 868. Azul 5001, decolado ao 37, chama agora o controle 120.8, tem um bom voo. Controle 120.8, 5001, boa. Oi, Salvador, azul 5001. 001, suba ao nível 320, saída da EL, transição ótima, contato radar na decolada. 2320 da EL, Mote Azul 5001. 224 Aracaju, informou para o senhor voar o Alfa Romeo 363. Salvador, 8624. 24, controle. Quando 868, chame em torno 1 no 8 decimal 9. 1895, gol 1868, obrigado, até daqui a pouco. Controle, chame na 224. Siga 6224. Quantidade de voo, Alfa Romeo 363. Eu chamei o senhor 3 vezes atrás para informar que o senhor estava autorizado o 363, mas o senhor não respondeu. Oh, desculpa então, senhor. Vai voar então o 363 da presença. Obrigado. Os 4 dias é para o nível 100. 100, né, 224, obrigado. Autorizado pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 08 nós. Autorizado pouso 10, gol 1868. Sené 6224, serviço radar encerrado, a 3 milhas de Brevés de Apoio de São Paulo. Sené Aracaju, 120, decimal 3. Azul 4980, formação Alfa, para Recife, autorizado, via rota do plano de voo, capítulo 17, nível 350. Saída Puca, transição Aracaju, após decolagem curva à esquerda, transponder 5154, controle 120, decimal 8. Chamo para pushback acionamento. Ok. 077, we can start up and pushback out of position 11. 723. 723, desça para 2510. Ajuste no 0 no 5. Foi proa do Serra, Vitor 366. Reposto estabilizado na final da etapa. Positivo, faz o voo na proa do 366, descendo para 2500, chamada estabilizado. Voo no 723. Obrigado, excelente noite. Boa noite. Autorização para Maceió, nível 350. Voo no 134, informação Alfa, mas a gente está aguardando o pacote. Ok, combina Alfa, está sendo as condições, voo no 134, aguarda. Solo, muito boa noite, voo no 868, lembrou. Voo no 868, Alfa Juliette, portal 05. Alfa Juliette 05, voo no 868. Voo no 134, copia? Voo no 134, prossiga. Voo no 134, Maceió autorizado via rota do plano de voo, nível 350. Saída Puca, transição Aru, curva esquerda após a decolagem. Transponda 5403, controle 120, décima 8. Voo 1134, autorizado para Maceió, nível 350, pela rota do plano de voo. A saída é Puca, transição Aru, primeira curva esquerda. Código 5403 e o controle 1208, o voo 1134, portão 2. Correto, voo 1134, portão 02, chama pronto, pushback acionamento. Semana pronta, voo 1134. Azul 4959, pushback acionamento. Azul 4959 autorizado, empate 3, chama para ataque. Chama ataque Azul 23, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Pardon. Final de 7 minutos. Seguinte. Voo 1723, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1000 graus, meia dúzia de nós. Entre de pouso, voo 1723. Que desça para o 060, chegada mais. Salvador, azul 4959, está perto do táxi. Gente, confirme pessoas a bordo, autonomia alternativa, 4959. 72 a bordo, 3 horas de autonomia, até na Salvador. Gente, táxi até a saída do pátio 3, o azul 4959, vai postar para ingresso no pátio principal. Portará para ingresso principal, 4959. Uno 723 no solo 52, libera a direita, chame solo 121, décimo 9. 19, boa noite. Segue até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Uni Índia. Próximo ponto de espera, torre 295, altímetro 1-0, 1-5. 4959, Pátio Uni Índia, ponto de espera 18954, azul 4959. Aguarde, azul 4980. Olá, Salvador, boa noite, vou no 723. Ano 723, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, ano 7. Condor 077, request taxi. Condor 077, approve taxi, April 1, taxi via India, to holding point 1010. Approach holding point, tower 118, decimal 95, QNH 1015. Condor 077, QNH 1015, continue via April 1, and taxi via India, holding short, runway 10. And reaching holding point runway 10, we change to tower 118.95. Bye bye. Controle Salvador, boa noite, 2-2. O Senhor vai passar o 2-0 para o 1-0, chegada mais. Ele é 6212, identifique dessa. Até o nível 070 na chegada máxima. Até o 070, desce o 066. 1-1-70, voo servido 366, desça para 2500 pés, ajuste no 015. Reporte estabilizado na final do procedimento da RNAV. 366, 3500 pés, com 1500 reportando na final. Estado 368. Entendo? 723, de passagem ao Boeing da Condor, após ingresso da Juliette para o portão 4. Esse é após o Condor, Juliette para o portão 4, vou no 723. 4959, decolado 57, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 120, decimal 8, com controle azul 4959, uma boa noite, boa semana. Controle Salvador, boa noite, azul 4959, na saída Coral. Azul 4959, contato radar na decolagem, subornizou 140, saída Coral. 140 Coral, azul 4959. Good evening, Condor 077, approaching holding point runway 10, and we are ready for departure. Condor 077, expedite your taxi, line up and wait, runway 10. Lining up event, runway 10, Condor 077. You are cleared for takeoff, runway 10, the wind is 110 degrees, 06 knots. Condor 077, clear for takeoff, runway 10. 1170, que dá 1170. 1170, boa noite, tráfego já avistado, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Aguardando, 1170. Oi, servidor 366, autorizado é sinal do procedimento terminado visto no zero, posso estabilizar. Desce para 2500, quando 095, o ano na proda 366, está 3600. Uno 1170, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso 10, 1170. Torre 077, left 1 at 59, call out Salvador Departure 120, decimal 8, have a nice trip. 7-7-1-2-0-8, thank you. Azul 4980, boa noite. Confirme visual com o Boeing da Gol, curta final do 10. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado alinhar e manter cabeceira 10, o Azul 4980. Condor 077, radar contact, take off, climb to flight level 330, book a departure, a route transition. Condor 077, Wicco, climbing 330. 62, eu separo 2510, ajuste 10, 15. Presente voe o Serra Vitor 366, autorizado a final do RNAB e reposta habilitada. Serra Vitor 366, vai reportar estabilizado na RNAB, descendo 2010, 1-0 no tempo. Serra 62, mandou. Estou no 170 Alfa Juliette, portal 62. Estou no 170 com o pessoal. Alfa Juliette 62, Alfa Juliette. Portugal 023, stop advance and descend to 4,000 feet, unit 1015. Azul 4980, decolada 05, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, obrigado, boa noite, 4980. Chama a torre, está 3600. 18, decimal 95, 3600. 895, tem uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4980, decolou na PUCA. 4980 da Azul, contato radar, na decolagem, suba ao nível 350, PUCA, transição, Aru. PUCA Aru, sobe 350, Azul 4980. 3600, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento, 1-10 graus, 099. Pouso autorizado na 10, tá? 3600. Salvador, passamento 2324 da abertura. Você separa 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. 4.000 no 0 no 5, 2024. Condor 077, contact receive center frequency 126, decimal 85, enable 125, decimal 45. Contra 077, it's 12685, and please say again the alternative frequency. I have frequency 125, it's MO45. 125 is MO45, Contra 077. Salvador, boa noite. 3152, identifique e desça para o nível 050, chegada a Mari.